Neo Rock Zone, your online radio station. Bem, amigos da Neo Rock Zone, estamos entrando ao vivo agora na rádio para mais uma transmissão de um programa. Hoje temos algumas participações especiais, inclusive o lançamento de uma banda aí que estamos fazendo esse lançamento hoje no programa de hoje. Hoje é dia 11 de junho, são 20 horas e 1 minuto. Estamos ao vivo na rádio e também estamos ao vivo no Facebook, na live do Facebook. Quem estiver ao vivo no Facebook, infelizmente não consegue ouvir as músicas, pode interagir com a gente, mas o Facebook não permite que a gente faça transmissão de músicas por conta de direitos autorais. Então, ficamos ao vivo no Facebook, podemos interagir, podemos conversar, mandem sua mensagem para nós e você pode ouvir as músicas no site neorockzone.radiostream123.com ou baixando o aplicativo Listen to My Radio, Listen 2 My Radio, e aí procura por Neo Rock Zone, tudo junto, o nome da rádio, você vai encontrar lá, só colocar o play e vai ouvir as músicas também aí na nossa rádio, beleza? Então é isso, já temos o Birigui aqui online com a gente, direto da Austrália, tá sempre com a gente, agradeço muito aí a participação dele sempre, e é isso aí. Vamos então começar o programa de hoje? A gente vai começar o programa de hoje com uma banda de hard rock formada em Londres em 1989. Ela foi fundada por integrantes de outra banda, chamada Terraplane, que se desmanchou no ano anterior, 1988. Seu álbum de estreia veio em 1990, saindo pela EMI Records. Já são 12 álbuns na carreira, sendo o último lançado no ano passado. A gente vai ouvir hoje que é um dos singles de estreia do primeiro álbum da banda, chamado Love Walked In, e a banda é Thunder. I was dreaming when I saw you that night. That's when Aí, esse foi Thunder para abrir a noite de hoje com Love Walked In. Estamos começando mais um programa. Hoje o nosso programa, na verdade, está dividido em duas partes. Aí, a primeira parte, um pouco menor, temos um hard rock, um glam rock aí. E a segunda parte é uma parte mais tranquila, onde a gente introduz uma nova banda aí que está começando. Na verdade, tem já um tempo, mas está lançando um EP, lançou um EP. E a gente vai apresentar uma música deles mais para frente um pouquinho. Vamos lá, vamos ver aqui o Facebook, quem está com a gente. Temos o Birigui com a gente, temos o Rubens, temos o Gugu também com a gente, que é nosso companheiro de andar de moto aí, valeu. E acompanhando a rádio na rádio e não no Facebook, temos o Bill, temos o Carlos Pérez, temos o Fabiano Morita, temos a Juliana, muito obrigado, valeu por acompanhar a gente aí. E vamos continuar então o programa. Agora a gente vai com uma banda de metal formada em 1979 em Los Angeles, Califórnia. Eles continuam nativa até hoje, com exceção de um pequeno hiato de 4 anos entre 89 e 93. São muitas as mudanças no line-up dessa banda, sendo seu vocalista e fundador o único membro original remanescente. A gente vai ouvir a música que abre o álbum de estreia da banda. A gente vai curtir Dokken com Breaking the Chains. Zone, your online radio station. Foi aí, esse foi Dokken com Breaking the Chains, um dos primeiros sucessos deles. Muito bom som, grande som, valeu. Aí vamos continuar aqui no Facebook. Temos a Camila, minha esposa, aqui com a gente também. Muito obrigado. Meus pais também estão ouvindo. Temos a Tânia ouvindo também. Muito obrigado. Um beijão para todos aí. Vamos ver aqui quem mais. Quem mais está com a gente. Vamos olhar aqui no WhatsApp, que não para também. O Edmilson, lá da ESAF, também está tentando conectar. Não estava conseguindo, mas acho que o volume estava baixo. Acho que se ele aumentou, já está ouvindo. Carlos também, muito obrigado. Valeu por estar ouvindo a gente aí. Vocês não sabem, na hora que eu estava colocando a rádio online, né, eu faço isso mais ou menos uma meia hora antes, o site onde eu transmito mudou a interface toda e perdeu todas as informações da rádio. Eu tive que colocar tudo correndo para poder, senão eu não ia conseguir transmitir. Eu terminei assim, eram 8 para as 8, então foi muito em cima da hora, mas estamos aí online, como sempre, e vamos continuar online. E agora a gente vai para o maior nome do Southern Rock, que é presença constante aqui na Neo Rock Zone desde a nossa estreia. Originalmente essa banda chamava-se My Backyard, e depois de muitas mudanças no line-up, eles decidiram pelo nome atual lá em 1969. Essa música foi lançada no início do mês de abril e recebeu o nome da turnê de despedida dessa banda, que foi interrompida, obviamente, devido aí ao coronavírus. A gente vai curtir Lynyrd Skynyrd com The Last of the Street Survivors. We played the garden in New York City. We rocked the house down in New Orleans. Thank God the music never went away. Last of the Street Survivors, Lynyrd Skynyrd. Como bem o Bill mencionou agora aqui no nosso WhatsApp, tem um lado bem country essa música, mas Lynyrd Skynyrd é sempre Lynyrd, muito bom som, grande som. E é isso aí, vamos continuando o nosso programa. Temos ao vivo aqui também, acompanhando a gente, o Marcelo. Espero que a minha filhada, a Nath, também esteja ouvindo. Um beijão para ela, tô com saudade. Eu vi só rapidamente num dia aí, mas vamos nos encontrar em breve, certo? Muito obrigado aí por todos que estão ouvindo. E vamos continuando o nosso programa. Agora a gente vai com os pioneiros do New Wave of British Heavy Metal. Esta banda foi formada em 75 e já tem um incrível número de 39 álbuns na carreira, sendo 16 de estúdio, 12 ao vivo, 4 EPs e 7 compilações. Hoje estamos focando no sétimo álbum de estúdio, onde a banda adotou alguns elementos de rock progressivo, como os teclados, ainda que simples na maioria das composições. A gente vai curtir a faixa título com o grande Iron Maiden, The Seventh Son of a Seventh Son. We'll be right back.

sensacional Iron Maiden com o épico Seventh Son of a Seventh Son. Tocamos aqui os 9 minutos e 53 segundos inteirinhos desse grande clássico, já um clássico do Iron Maiden. Grande som, espetacular, valeu muito a pena tocar quase 10 minutos de música direto. Instrumental fantástico como sempre. Valeu. Eu queria agora falar sobre a nossa parceria aí de muito tempo, o site Big Rock and Roll. Você entra lá no www.bigrockandroll.com e acompanha tudo sobre rock, os lançamentos de álbuns, shows, resenhas de shows. Inclusive eu faço resenhas de shows também para o site. Quando a gente vai em algum show, escrevemos para o site como foi o show. Você encontra lá também notícias sobre rock e a rádio Big Rock and Roll, que fica aí online 24 horas por dia com os melhores clássicos do rock, tanto internacional quanto nacional. Então www.bigrockandroll.com. A nossa parceira Juliana, que está sempre ouvindo a gente aí, agradeço pela parceria, é sempre um prazer falar sobre vocês. Legal? E vamos continuar com o nosso programa agora. A gente vai com o lançamento. Na Rockzone, então, tenho o grande prazer de participar do lançamento desta banda nacional. A ideia da banda surgiu quando Fernando Cacciolari, vocal e violões, se mudou para a Itália e compôs as canções. Voltando ao Brasil, ele mostrou o trabalho para Vinícius Carneiro, que toca violões, guitarras e backing vocals, e decidiram gravá-las com músicos locais e italianos. Com uma sonoridade bem brasileira, tem nuances de MPB, rock e folk. Além de Fernando e Vinícius, as gravações tiveram a participação de Mariana Estigarribia no baixo acústico e Daniel Mancebo na bateria. O EP tem 3 músicas e hoje a gente vai curtir Uivo ao Vento com O Hipertrópico. No meio de uma brecha entre a árvore e a lua, eu te vi uivar com o vento. We'll be right back. Esse foi o Hipertrópico com Uivo ao Vento, lançamento aqui na Neo Rock Zone. Se vocês quiserem conhecer mais da banda, entrem lá em facebook.com/ohipertrópico. Grande som de lançamento, é um prazer a Neo Rock Zone poder participar do lançamento da banda. Aí espero que vocês tenham curtido, depois mandem um alô pra gente se curtiram a banda. Legal? Isso aí, vamos continuar então com o programa de hoje. A gente vai com uma banda formada em 1970 na cidade de Boston. Seu hard rock baseado no blues também tem elementos pop rock, heavy metal e rhythm and blues. Fazendo grande sucesso na primeira metade da década de 70, conflitos internos e as drogas cobraram seu preço e dois integrantes deixaram a banda em 79 e 81. Com a volta de Joe Perry e Brad Whitford em 84, os rumos mudaram e a partir de 87 emplacaram vários álbuns multiplatina. Uma das maiores reviravoltas da história do rock. The Bad Boys from Boston, a gente vai curtir Aerosmith com Amazing. In my life Good night. Now Rock Zone, your online radio station. Aí tivemos Aerosmith com Amazing aqui na Neo Rock Zone. Vamos continuando o nosso programa. Temos ao vivo aqui com a gente no Facebook o Marcão, Marco Sick, lá de Mogi das Cruzes, meu irmão. Muito obrigado, cara. Temos a Sheila também, a Sheila Melick, que entrou um pouquinho mais tarde, mas está sempre com a gente aí também. Muito obrigado. Tem informações que o Edmilson conseguiu ouvir a rádio, então, agora que está ouvindo, muito obrigado. Sonzão aí, valeu. E vamos continuando o programa de hoje. A gente vai com uma banda agora natural de Uruçanga, Santa Catarina, formada em 1987. Com raízes no rock clássico, o som passeou pelo jazz country no final dos anos 80, voltando para o hard rock nos anos 90, sempre com músicas próprias. A banda é presença constante aqui na Neo Rock Zone e hoje a gente vai tocar uma do álbum Além do Normal, de 2016. A gente vai com Banda Alheia. A gente vai com A Voz do Mundo. Se te disserem sou passado ou não existo, não sou nada. Deixe que falem tudo de mim. Vagão sem fundo é cilada. Nós dois sabemos que temos outro retorno. Vem ligeiro, chega de pranto, de amor. Não ouça nada, olhe pra mim. Lembra a jornada, sou assim. Lua de mel, vinho na taça. Lá do céu, paixão e graça. Nós dois sabemos que temos outro redor. Pois vem ligeiro, chega de pranto, de amor. A voz do mundo céu. Aí, essa foi Banda Alheia com Gera Fornaza nos vocais, com A Voz do Mundo, grande som. Como eu falei, nosso programa foi dividido hoje em duas partes. A primeira parte, até o Iron Maiden, foi um som mais, um pouco mais pesado. E agora a gente vai com uma outra parte que é um sonzinho mais tranquilo. Então, às vezes a gente vai variando, né? Fazemos programas com heavy metal também, mas hoje o programa está mais tranquilo. E agora a gente vai continuar o programa com um inglês de Chiswick. Ele é vocalista, baterista, compositor, multi-instrumentista, produtor e ator. Na totalidade de seu trabalho com o Genesis, carreira solo e trabalho com outros artistas, ele teve mais músicas no US Top 40 que qualquer outra pessoa nos anos 80. São 8 álbuns de estúdio na carreira e mais de 150 milhões de álbuns vendidos. Hoje a gente vai ouvir um som do seu quarto álbum chamado But Seriously, de 1989. A gente vai então com Phil Collins, I Wish It Would Rain Down. Essa eu ofereço para Camila, minha esposa. Um beijo. Neo Rock Zone, your online radio station. Aí, I Wish It Would Rain Down, com o grande Phil Collins, baladaça aqui na Neo Rock Zone. São 8 horas e 53 minutos e a gente vai para as duas últimas músicas da noite de hoje. Não sem antes mencionar para vocês o site www.archive.org, é archive.org. Esse é o site onde a gente coloca os nossos programas depois de gravados. A gente faz ele ao vivo, logo depois a gente sobe esses programas lá nesse site, onde você pode ouvir diretamente no site, baixar em MP3, ouvir no seu carro, onde você quiser, no pendrive. Aí você coloca no pendrive, pode ouvir a hora que quiser. E todos os nossos programas, quase todos, 98% dos nossos programas estão lá, desde os programas pilotos que fizemos antes de ir ao ar ao vivo, desde os especiais que a gente já fez. Então quase todos estão lá, você pode escolher, só entrar lá, tem no site, tem uma barra de procura, coloca Neo Rock Zone normal, separado, né? E aí você vai encontrar lá quase todos os nossos programas para curtir quando quiser. www.archive.org, você encontra nossos programas lá, beleza? Esse aqui vai para lá ainda hoje, mais ou menos umas 10 horas da noite, ele já vai estar lá disponível, beleza? É isso aí. Então a gente vai para as duas últimas músicas da noite de hoje. Esse é um duo formado em 1972 por Walter Becker e Donald Fagen, misturando rock, jazz, música latina, reggae, pop, rhythm and blues e blues. A banda recebeu críticas positivas e sucesso comercial. Sempre, né? Sempre recebeu críticas positivas. Até 81, quando se separou. A volta aconteceu em 93, gravando mais dois álbuns. Eles entraram para o Rock and Roll Hall of Fame em 2001, mas Becker faleceu em 3 de setembro de 2017. A banda ainda continua apenas com Donald Fagen e mais músicos convidados. A gente vai ouvir uma música do último álbum antes da separação em 81. Esse álbum chama-se Gaúcho. Como se fosse gaúcho, mas sem um acento, então gaúcho. A gente vai curtir então Steely Dan com Hey 19. Tonight a wonderful Steely Dan com Hey 19 aqui na Neo Rock Zone, hoje quase fechando o nosso programa. A Steely Dan é uma banda muito técnica, eles levam 2, 3, até 4 anos para terminar a gravação de um álbum, de tão detalhistas e perfeccionistas que são. Mas é isso aí, esse foi Hey 19 com Steely Dan. E agora a gente vai fechar o programa de hoje com uma banda formada em Londres em 1969. Foram muitas mudanças no line-up, mas nos seus 51 anos de história. O atual conta com Mick Box nas guitarras, Phil Lanzon nos teclados, Bernie Shaw no vocal, Russell Gilbrook na bateria e Davey Reimer no baixo, sendo Mick Box o único da formação original. São 24 álbuns de estúdio, 20 ao vivo e 41 compilações. Ainda hoje lota ginásios na Europa e no Japão. A gente vai curtir então, para fechar a noite de hoje, um som do segundo álbum de estúdio de 1971, chamado Salisbury. A gente vai curtir então Uriah Heep com Lady in Black. She came to me one morning, one lonely Sunday morning. I was walking and destruction lay around me from a fight I could not win. E esse foi o grande Uriah Heep com Lady in Black para fechar o nosso programa de hoje, dia 11 de junho. São 9 horas e 6 minutos. Eu queria agradecer todo mundo aí que ouviu na rádio. Tinha bastante gente hoje online. Queria agradecer todo mundo que está assistindo a gente no Facebook também. Mais uma vez eu explico, quando a gente está no Facebook, a gente não pode transmitir as músicas por questões de direitos autorais. Caso tenha o som da música, eles cortam o áudio, fica tudo em silêncio. Aí não tem graça. Então a gente interage pelo Facebook e ouvimos pela rádio, que o som é muito melhor. Então eu queria agradecer a todo mundo. Voltamos aí num futuro próximo, nunca tem data certa, mas logo a gente volta para mais um programa. Agradeço a todos, um abração e até mais. Valeu. Neo Rock Zone, your online radio station.